rostos pela primavera. Querubim de papel, seja assim. Esse carrossel servido em potes, e nós dois tentando desviar dos trotes que a vida prega pelas emboscadas.